Queria comunicar-vos sobre o programa de apoio à reconstrução de habitação permanente, portanto, aquilo que é comumente conhecido como a recuperação das primeiras habitações. Foram entregues esta semana 13 novas habitações, ou 13 chaves de 13 novas habitações, pela Sra. Vereadora Graça Silva e pela Dra. Carla Figueiredo, do Gabinete de Apoio às Vítimas. 13 novas famílias que viram as chaves das suas habitações entregues. 13 novas habitações que foram recuperadas no Conselho de Oliveira do Hospital e entregues a cidadãos que assim têm a oportunidade de passar a Páscoa nas habitações agora recuperadas. Dizer-vos também que, sobre o programa de apoio à reconstrução da habitação permanente, dos 127 projetos aprovados na CCDR, provenientes de famílias com prejuízos oriundas de Oliveira do Hospital, estão neste momento concluídas 96 e estão em fase de obra 31, e estima-se que estejam concluídas estas 31 até 30 de junho. Dizer-vos também que o município de Oliveira do Hospital é o município que tem neste momento mais casas reconstruídas em termos de informação disponível pela CCDR, ou seja, nos municípios afetados pelos incêndios de 15 de outubro de 2017, o município de Oliveira do Hospital é aquele município que tem mais casas reconstruídas.